Norte. Nós, Papa Alfa 34, mantendo o grau de speed de 1-3-0 nós, rumo 2-3. Prossiga, Papa Tranquilo, Quebec Serra. At 4-2, confirm, leave the runway, taxi Delta or taxi Charlie? Charlie, vem aqui, 6-2-0. Continue your taxi via runway after taxi Charlie, contact ground control, 121 the small niner. 121 niner, expedite via Charlie, vem aqui, 6-2-0, hold on. Quebec Serra, só confirme origem. Sim, para descer da Juliette, que é daqui, Silo. Autorizado, Papa Tango Juliette, que é daqui, Silo. Silo. Papa Tango Juliette, que é daqui, Silo. November. Estabilizou? Negativo. Sente a Clínica November. Rumo 2-3, complete. Curva à esquerda para o localizador. Rua 260, rumo 2-3. Colagem até 3000, mantendo a proa esquerda, colhe a Valdeutis 4089. Bravo, silêncio. 3566, ponto espera 22, pronto. E a posição, até 3566? 66. Aí tá passando o Bravo, silêncio, a próxima rotatória. É por sinal de 3000, deixa eu parar no meu pé, o Bravo, silêncio. Parou no meu pé, reforça o final de 3 milhas, Bravo Killing. Agora sente. Tem condições de decolar direto presente com o corredor chefe? Autorizado, vento de 250 graus com 11 nós, até ali matando. Constante, matando, ouviu? O aeronave decolando, enquanto decolagem. 289, informa o tráfego do helicóptero decolando, não interfere na sua decolagem. Vai subir para até 500 pés. Decolado agora os 44, controle 19935, movou. Sim, o 4089 ciente, contato controle Salvador 1-19-35-4089. Controle Salvador, Torre Salvador, boa tarde, de Papapapai, aqui no dia November. Outra aproximação, pista 1-0, é dia November, aguarde instruções para pouso. O Equin de November no ILS Zulu da 28 aguardando instruções para pouso. Sim, é que tá ali matando. Decolado, 245, chama controle agora em 1-9-35, mão voo. 1-9-35, detalhe, por favor. Foi a Bigole, 4089. Foi de Gole, 4089. Guarda coordenação. Me confirme o vento, por favor. 270 graus com 2 nós. Para 28. Ciente, curto na aproximação, aguarde sair para o pouso. Informa ajuste no 0 no 3. É coisa da verba. Bravo, que o Índia está visual com a aeronave na aproximação do 28. Negativo, já. Informa o tráfego Papa Alfa 34 na aproximação da 28. Ok, quando estou indo se ajustar para pouso com o número 2, a aeronave está aproximadamente a 4 milhas para o pouso. Não tenho tráfego na visual, senhor. Ciente, então. Reporte sinal de 3 milhas da 107, o Bravo Kilo India. Reportará sinal de 3 milhas, Bravo Kilo India. Na Cunha November, pouso autorizado na 28. Vento de 250 graus com 7 nós. Vila e pouso na 28, é Cunha November. Baixou e travou. Ciente. Na 3660, redução de velocidade para 2009. Reduzindo 200, 3660. Mas sem aguarda, instrução para o posto. Índia. Pista 28, mantenha proa até atingir 3 mil pés após curva direita, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5160. Autorizado Fortaleza, nível 37, via Brasil 19, decola 28, mantém a proa até 3 mil pés, a Momo Frote. Controle 1935, torre 286, 5160, transporte. Correto, livre pushback, acionamento, tá pronto para o pushback, 3834? Bono 600, autorizado Salvador Natal, nível 370, pela rota Pesolo 10. Decola da pista 28, mantenha a proa até atingir 3 mil pés, após curva à direita, saída Aron, transição Zipar. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5162. Autorizado Natal, nível 370, Pesolo 10, pista 28. Após decolagem, mantém a proa até 3.000, curva direita, saída 11, par, 1935. É o controle, 5162 no transponder no 600. Chame para acionamento no 600. 00. Mike, Oscar Wolf, qual o local que está estacionado e a pista que decola? Estacionado para 05, aeroporto, pista 17. Gente, Mike, Oscar Wolf, autorizado então para Sierra, Bravo Papá, o nível 280. Pela rota Peruísque 58, decolará da pista 17 com curva à direita, saída Gole, Eval, após Eval, Sagaz. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5167. Salvador, Bravo, Papá, número 280 pela Peruísque 58, decolará 17, curva à direita, Gole, Eval, após Sagaz, responde 5167. Torre 118.6, controle 119.35. Correto, para acionamento chame 118.6, 118.6, Mike Oscar. 118.6 para acionamento, Wolf. Azul 4089, chame o centro recebido na frequência 288, término 3325, azul 4089. 288-3325, no 4 autorizado e reposto para o TAG. 300. Paulo, Salvador, Eco de Novembro, livrou uma nova profissional. Eco de Novembro, ingresso no pátio 3, mantenha a posição dentro do pátio 3, aguardando para prosseguir a pátio principal. Afirmativo, vai ingressar pátio 3, aguardando dentro do pátio 3 do S de Novembro. Jogou na nave 24, está no 5 para puxar o estacionamento. Você mantém a posição, o gol no 924, no 5, mantém a posição. Afirmativo, estou confirmando, você recebeu as chamadas anteriores aí, senhor, solicitando pushback em estacionamento? Uma nenhuma. Ah, então tá bom. Bono 394, Salvador. 394. Mantenha a posição, aguarde para push. Aguarde. Você fala aqui, talvez você vai manter a posição no final do pátio 3 ou assim que ingressar? O senhor mantém a posição aí aproximadamente no ponto médio aí do pátio, que uma aeronave da Gol, que está no 5, vai fazer pushback e ela ingressa aí na entrada do pátio. Ah, sim, a gente vai aguardar aqui no ponto médio mais ou menos, próximo à aeronave da Azul, é de novo. Afirmativo. Qual é o seu destino, Eco de Novembro? Pátio 4 do Graen, West de Novembro. Gente. 28, 240 graus com 14 nós. Todos autorizados, aprovou 23. Com a aeronave, Central 44. Abatava Talimatango, livre frequência para coordenação, reporta no regresso. Vou preparar. aeronave da companhia, sua retaguarda iniciou o push. Ok, após o passageiro na nave, inicia a 1924. Correto, e o gol saiu no 394, após a passagem do tráfego da companhia no 62, inicia. Certo, após a passagem, inicia o 394. E agora para o gol no 924, após a passagem da aeronave da companhia, inicia o pushback no gate 5. Positivo, após a passagem da nave, inicia o 924. Para o táxi 3834, estamos com 164 a bordo, alterna Teresina, com autonomia de 3 horas e 50 minutos de autonomia. Autorizado via Índia Alfa e Golf, no ponto de espera da 28-118-63834. Índia Alfa e Golf, com espera 18-6. Obrigado, bom domingo. Confirmando, a nave 24 vai esperar a nave que está no 6, é isso? Efetuar o pushback, iniciar o táxi para ir então iniciar o pushback, é isso? Não, comandante, o senhor vai aguardar uma aeronave que finalizou no 7. O primeiro gol que passar a sua retaguarda, o senhor inicia. Tá bom. Ô, Solo 394, tem uma aeronave da TAM, seria essa o nosso tráfego pro push? Solo, gol no 600 para o táxi. Gol no 600. Autorizado o táxi via Índia, Alfa e Golf no ponto de espera da pista 28-118-6. Índia, Alfa e Golf no ponto de espera 18-6, gol no 600. Corrigindo para o gol no 394, para o gol no 924. Após a aeronave da TAM cruzar a retaguarda das duas aeronaves, aí inicia um no 394 no gate 612 e um no 924 no gate 5. 394, 7, iniciando após o TAM. O 924 também. Solução 3834. 3834, prossiga via Juliette Alfa e Golf na espera da 28-118-6. Juliette Alfa e Golf 18-6, obrigado, tá 3834. Ou o no 600, vai seguir o Airbus da TAM no ponto de espera 28-118-6. Solo, boa tarde, gol no 333. Autorização para São Paulo, Congonhas. Aguarde a cópia, o altímetro no 0 no 3 no 333. Positivo, temos a 90. Tenta. 5489 está pronto para o push já, acionar. 5489 autorizado, chame para o táxi. O FG90 está visual com o gol iniciando o pushback, após o mesmo pode prosseguir. Mantenha a posição e aguarde para reiniciar o táxi, FG90. Mantendo a posição, FG90. 35489, solicita a pista 17. Aguarde coordenação 5489. A ver. É o Sapinzinho 400, que é uma navegação na rua com o pedido de condução. Trip 5489 está pronto para a cópia. Avisando, TAM 3660. TAM 3660, completo sinal ILS do Lúcio, a torre 1 no 8.6. 3660. Decolagem curvará à direita, saída gole eval após direto. Controle Salvador em 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, acione o código 5403. Mandei a posição e foi instruído pelo controle mudar a saída para Gole, Val, Gonza. Equadão no 7, direita, no perfil da Gole, Val, Gonza. Gole, Val, Gonza. Afirmativo. Voo 1806, decolado agora, 55, controle 1-9-35, bom voo. 119-35, gol 806. 806, decolou na sua escuta. Gol no 806, contato radar na decolagem, saída Aronso, voo nível 190, sem restrições, gol no 906. Sem restrições, direita, Aeron, gol no 806. No ponto de espera da 28-118-6. Juliette, Alfa Golf, 18-6, ponto de espera, 394. Na posição Wilde, porém o tráfego está agora na posição de 9 horas. Tá bom, direção até o fim onde o tráfego. Sim. Papatango, Hotel e Matango, prossiga. Ecologia 1, na tarde do ano 44, na corredora Xé. Está batendo 500 pés, está ingressando no corredor Bonfim, destino Ilha de Ilha dos Frades. Ciente, Papatango, Hotel e Matango. A senhora transponda 01111. Ingressos de corredores, reporte visual com copo de pouso, Papatango, Hotel e Matango. Reportarado, visual com pouso, Hotel e Matango. Papá, Mike, Golf e Mike, visual com o Romeu Hotel 44, mantendo 500 pés via corredor Axé. Com 444? Vento de 250 graus com 90 nós. Só 3566, chame C3 Recife, ano 2085, ao término 1245. 2855, obrigado. Papapá, Mike, Goofy, Mike, informo que é um helicóptero mantendo 500 pés, se afastando no cara da barra no momento. Papapá, Mike, Goofy, Mike. É o hotel de Matão? Afirmo. Atenção. Levantando aqui o Quebec Serra, informo que tem um tráfego no momento, mantendo os corredores visuais a 500 pés, está na posição de 5 milhas, 2 horas, mantendo rumo norte, é o hotel de Matão, aqui do Quebec Serra. E o tráfego adicional, fazendo sobrevoo no Farol da Barra, a 500 pés, é um Romeu Hotel 44, é o Michael Smith. Ô, qual é o seu assento? 86. Correto. Bom dia, tá 3660, livrou na Eco. 3660, mantenha a posição, aguarde para prosseguir seu táxi. Mantém em posição, aguardando 3660. 050 e 5, 3196. Controle mais, testa Golf. Papá Romeu, Mike, Oscar Golf, contato radar na decolagem, saída Gole, turbo nível de voo 280. 280 Gole. Dois cinco zero graus com 09 nós. E decolagem livre da extensão, para 3834. Torre Salvador, voo no 600, ponto de espera 28, boa tarde. Voo no 600 após o início da rolagem do Airbus, ali mantém a 28. Ali mantém após. Uno 806, chame Centro Recife em ano 2085, hotel em ano 2545. 285-2545-806. Portão 10. Ok, Alfa e Juliette agora para o portão 10, na 3660. Correto. Na 3834, decolada 01, controle 1-9-35, bom voo. Na T5, obrigado, boa tarde. Boa tarde, está 3834, desculpa, não se escuta. Só no gol, 1-3-3-3 para cópia. Só mais um minuto, 1-3-3-3. Positivo, na sua escuta. Tá, mal pro 370, 334. Mil após curve à direita no perfil da 11 par, autorizada para 28, 240 graus, com 12 nós. Autorizada a decolagem, mantendo 3000, mantendo o eixo até 3000, né, 00. Torre com 394.028. Após o tráfego da companhia, iniciar a rolagem, autorizado a alinhar e manter a 28. Após o tráfego, alinhar e manter em 28, 394. Torre, o Aquidia November? O Aquidia November está atacando pela marcha atrás do ATR. É, a possibilidade de prosseguir seguindo o ATR na parte 4, sabe, né? Afirmativo, assim, a aeronave vai alinhar e manter, e o senhor vai seguir a retaguarda mesmo para ingresso na, no Grael, ok? Afirmativo, então vamos prosseguir, estamos agora seguindo o ATR. Sempre está autorizado alinhar e manter a 17, é ponto pronto. Alinhar e manter a 17, 5489. 24 vai cruzar o 050, possibilidade de voar para onde front. Fox, o meu Oscar Tango, Índia. Aguarde coordenação para 3834. Obrigado, aguarde. Guarda 333. 1600. Gol 1600. Contato radar na decolagem, saída Arão, transição de par, subo nível 370. Aeronave para 370, 1600. Autorizado Salvador, São Paulo, nível de voo 360, pela rota Perusque 58, decola da pista 28, mantém a proa até 3000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Controle Salvador em 119, decimal 35, Torre Salvador 1186, acione o transponder 5402, 1333. Positivo 360, aprovado para São Paulo, decola da 28, 3000 pés, esquerda, Gole, Eval, Gonza, 5402, 1935, 186, e via rota do plano, aparece 58. Correto. Sendo que vai manter a proa até 3000 após a decolagem, após Gole e Eval Gonza. Chame para acionamento 1333. 1333. Pode esperar da 17, 35489. Ela vai alinhar e manter o 5489. E o que vai ser para ingresso circuito torre 1186. Morou, não, boa, galera. Rumo posto, é 320 da companhia, passando nível 130 e subida ao nível 140. Da 3620. Tem a rotatória 1500 pés, o que vai ser? Só autorizado você para 1000 pés, mas tem a rotatória. Bora, botar o rotatório. Gol 1924, ponto espera da 28. Do tráfico da companhia Lima até a 28. Ali é o gol. Gente, grato. Grato, gol. Sim, estamos tendo a coordenação com o centro sem sucesso, na 3834. Chame agora centro Recife na frequência 1285 até 2545. Ok, então vou pedir pro centro aqui, 1285-2545, obrigado. Controle, gol 394, decolou, cruza 1000 pés, mantendo a proa de decolagem. Gente, mantenha a Brasil de proa até 3000 pés, gol 394, contato radar na decolagem, após saída Gole e Eval, pelo nível 360, 1394. 3000, tem isso que após 3000, gol Leval. Subindo para o 360, gol 394. Portão 8, puxa pé que acionamento. Autorizado, reposto para o táxi, 1333. 1333. novo, mas prossiga. Ok, no retorno, passando através do aeroclube. Sim, se reporta no, através do Parque Pituaçu, mas Golf Mike. Mike. Aliado pronto, gol no 924. E aí, tu mantém a posição? Mantendo. Voo no 600, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545, voo no 600. 12685, 2545, 600. Boa tarde. Pode prosseguir o final da próxima, Silvio Tomassar. Se faça mais o 360, aquilo que é Beg Serra, estou com o traço para a linha 97 e o traço para a parada 28, ok? No possível, não mantenha a rotatória e aguarde para prosseguir. Pode, por favor, a transmissão. Matheus, está autorizado. Pode. Controle ao Marco Fonte. Vai, Golf Mike, para ingresso de circuito, torre 1 no 8, décimo 6. Grato. Seja na 7, 5, 4, 8, 9. Muito boa tarde, estou passando o William Mike Alves. Caso de fala de comunicações, ao interceptar a aerovia, reassuma a navegação, voe na aerovia Upper Whisky 5, na aerovia autorizada, gol 394. Positivo, curva esquerda 215, limite a aerovia, gol 394. Táxi, gol 1-3-3-3, 1-2-5 a bordo, 4 horas e 10 minutos e o alternado Galeão. Confirme o POB. 1-2-5. Autorizado o táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera da Golf, 118, decimal 6, no 333. Juliette e Alfa na Golf, 18-6, gol 1-3-3-3. Controle, Salvador, 35489, decolando a sua escuta. O meu November, Alfa November, e a coisa não foi na cruz de chão para chegar a casa. Oi, senhor. Vem aqui de pés, vem da ponta, reponte da ponta. Selado a restrição de 4 mil? Sim, final de 2 milhas. Ué? Gente, para no 605489. Afirma, autorizado LS, reporte estabilizado, visual com a pista, 3193. Reportarei, 3193. Pelo Salvador, boa tarde, sou patrão da Michael. Foi autorizado no 7, vento de 260 graus com 10 nós. Correu, Mike of Mike. Prossiga, Mike of Mike. Atenção de prosseguir para a final da 7. Mativo, se encaixa com o número 2 da TV autorizado cruzamento de eixo da página 28, reporte livrando o mesmo. Informa o tráfego na aproximação da 7, Bravo Novembro 2 Alfa. Ok, então sim, 2 Alfa.